especial pra galera massa do Açaí, mais expresso de Dores. Alô, meu parceiro, beijinho de cume. Galera massa também da PJ Pescados. Alô, Luiz, um abraço pra você, velho. Ordeu aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, S de Seara, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que você tava na cama. Nem o direito a sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama. Nem o direito a sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade. Alma gêmea, bebendo em casa com alma gêmea. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem um show que você tava na cama. Nem onde nem toca sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o direito da sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o direito da sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Alma Gé. Daqui a pouquinho tem um sorteio do show da Bora Nova Gênia para a galera aqui. Poxa, que ela gosta. Se prepara aí, viu? Você não? Diz aí, diz aí. Cara, louca, fale de amor. Pois você. Pequenas as

as morenas ao vivo, voando cada vez mais alto. Minhas pequenas, asas morenas, me alivia a dor, aliviando a dor que mata e faz ser teu amor. Minhas pequenas, asas morenas, preciso do seu amor. asas morenas ao vivo, voando cada vez mais alto. Quero ser o arrepio do seu corpo todo.

pranto no meu rosto é feito um temporal. É vinho que embriaga pão de cada dia. Eu era tão feliz, isso eu não sabia.